Pediu a só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um minuto só perdi você. Quer mais conversa? Agora tome com essa.